reunidos ali estão tramando alguma coisa. Eu posso ouvir daqui, mas na verdade é só uma oração. Seus braços voltados pra casa de detenção, ali guardado um tesouro de valor incalculável. Almas e corações, todos encarcerados, vidas destruídas na infância, com rejeição, humilhação, carência, vícios, tiros, prostituição, bagagens de vida de quase todo ladrão, assassinos. Ali tem de monte, em mentes ociosas o diabo se esconde. São abortos da sociedade, que no país é praticado com total liberdade. Comprar, comprar, a cada vez se superar. O pobre é explorado, rico. Justiça no Brasil dá pra fazer, com um monte de dinheiro pra poder te defender. Muita grana, se não é de praxe. Aí, se liga você. Vai virar aborto da sociedade, molhar a mão do juiz, do promotor, do delegado, pra quando a casa cair, há muito estátua armado, cara roubou, curtiu, matou e coisa e tal. E com um sorriso largo o cara sai do tribunal, o povo injuriado lê no jornal. A justiça brasileira tem seu lado imoral, mas pra quem quer mudar tem Jesus Cristo. Aquele que perdoa pecados e delitos, transforma as vidas sem discriminação de sexo, cor ou artigo. É um fato pra ficar na memória, sua vida de desgraça, ele transforma em história de repente. Tive uma visão, caras alados, armados aí, só armário, foram voando, todos em bando. Na direção daquele banco, muita luta de espada, o couro comeu, com a vitória total dos anjos de Deus. O homem forte amarrado, eles vão saquear os detentos no pátio, o pastor vai pregar. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim disse Jesus, assim ele fará a todos vocês. Quem crê será perdoado, quem não crê já está condenado. A decisão é sua, basta você entregar o seu coração. De repente o silêncio é quebrado, ouvi murmúrios, eu vi olhos arregalados, um clamor, joelho no chão. Ninguém acreditava que era Chicão. Senhor, por favor, ouça o meu clamor, pois não aguento mais essa vida de horror. Todos na cadeia respeitavam ele, até os guardas carcereiros eram cabreiro com ele. Diziam que era o diabo encarnado, frio, sombrio, sempre mal-humorado. Matava sem remorso, não tinha dó, muitas vidas tirou pela gana do pó. Assassino irrecuperável, uma vida destruída em estado deplorável. Mas onde abunda o pecado, superabunda a graça. Tá lá, constate, Deus afirma na palavra. Na hora do apelo, um grande amém. Atrás de Chicão, vieram os 100. O malote tá cheio, vamos nessa. Entregar mais essas almas no trono da graça. Na saída deram tiros de aleluia no ar. O diabo preocupado, eles vão voltar. E os que ficaram vão frutificar, é, vão frutificar. Assalto na detenção, tem Jesus no comando. É fita certa. Assalto na detenção, tem Jesus no comando. Vamos lá, vamos lá. Assalto na detenção, tem Jesus no comando. É fita certa. Assalto na detenção, tem Jesus no comando. Isso vem acontecendo por todo o Brasil, na mídia com destaque você quase não viu. Mas a notícia é diária, é chacina, matança, o sofrimento do pobre. Isso dá ibope, Paulo Maluco, Thiago, Godoy, Leitinho, Cesarel e muitos outros que o diabo perdeu, testemunham mudança de vida, levando ao submundo a palavra de Deus. Certamente não estariam aqui se homens de coragem não entrassem ali, com a Bíblia na mão e muita disposição, com um propósito firme de cumprir a missão, pregar o evangelho e salvar vidas. Pra detenção sem muro, eles têm a saída, combatendo o diabo cara a cara, dia a dia. São soldados linha de frente, tipo infantaria. Fé, palavra, jejum e oração, arsenal indispensável pra lutar contra o cão. Vamos lá. convite é pra você. Se você se dispor, poderá entender o que leva esses homens a aplicar o coração, a estar prontos a todo momento pra assaltar qualquer detenção. É a situação. Assalto na detenção, tem Jesus no comando. É fita certa. Assalto na detenção, tem Jesus no comando. Vamos lá, vamos lá. Assalto na detenção, tem Jesus no comando. É fita certa. Assalto na detenção, tem Jesus no comando. Esta é uma homenagem do Grupo Consciência e Verdade a todos aqueles irmãos e irmãs que deixam suas casas, suas famílias e vão levar a palavra de Deus aos que estão encarcerados. Que Deus os abençoe. Um alô para todas as delegacias e penitenciárias do Brasil. Abram as portas dos seus corações para que a luz possa entrar. Recebam bem aqueles que estão a serviço daquele que morreu por vocês, para que vocês possam ter uma vida nova, de esperança, fé e vitória. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.